Cha-cha! Corriam os anos 30 no Nordeste brasileiro. Algumas sociedades lutavam pelo dinheiro e vendiam pelas terras coronéis em pé de guerra, viados e cangaceiros. E corrida volante no meio da noite, no meio da caatinga que quer me pegar. E corrida volante no meio da noite, no meio da caatinga que quer me pegar. E corrida volante no meio da noite, no meio da caatinga que quer me pegar. Oh! E corrida volante no meio da noite, no meio da caatinga que quer me pegar. Na memória da vingança, um desejo de menino. Um cavaleiro do diabo corre atrás do seu destino. Condenado em sua terra, coronel em pé de guerra, viados e cangaceiro. Corre da volante no meio da noite, no meio da caatinga que quer me pegar. E corre da volante no meio da noite, no meio da caatinga que quer me pegar. E corre da volante no meio da noite, no meio da caatinga que quer me pegar. E corre da volante no meio da noite, no meio da caatinga que quer me pegar. Cavaleiro do diabo, corre atrás do seu destino. Condenado em sua terra, coronel em pé de guerra, viados e cangaceiros. E corre da volante no meio da noite, no meio da caatinga que quer me pegar. E corre da volante no meio da noite, no meio da caatinga que quer me pegar. Vai o macaco! E corre da volante no meio da noite, no meio da caatinga que quer me pegar. Oi, e corre da volante no meio da noite, no meio da caatinga que quer me pegar.